Capítulo 111. Louvado seja o Senhor. De todo o meu coração darei graças ao Senhor quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor! Todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Tudo o que ele faz revela sua glória e majestade. Sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Dá alimento aos que o temem. Lembra-se sempre de sua aliança. Mostrou seu poder ao seu povo ao lhe dar as terras de outras nações. Tudo o que ele faz é justo e bom. Todos os seus mandamentos são confiáveis. São verdadeiros para sempre. Devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo. Garantiu para sempre sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre.